O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco. Eu sou assistente do Dr. Norberto Kepp, psicanalista, fundador, criador do método da trilogia analítica, que unifica a ciência, a filosofia e a teologia. E nossa organização, ela tem a finalidade de fazer um trabalho de conscientização desses princípios científicos, as suas descobertas, as suas aplicações, que estão contidas, inclusive, em diversos livros. Dr. Kepp tem uma série grande de programas de televisão que vocês podem assistir acessando o nosso canal permanente, entrando no site www.stop.org.br. Esses programas são altamente terapêuticos, nós temos tido feedback de pessoas inúmeras que conseguem se curar de diversas doenças, inclusive orgânicas, somente assistindo os programas de televisão e lendo os livros. É claro que o processo pode ser bem acelerado se a pessoa se submete a um tratamento psicanalítico de sessões individuais, de grupo, se faz os nossos cursos. Então, evidentemente que ela tem mais facilidade para se aprofundar, para se desenvolver. Agora, o nosso telefone, para vocês pedirem maiores informações, é 3032-3616, 3032-3616. Nós temos um jornal que a gente distribui gratuitamente em São Paulo, que se chama Stop. Esse jornal, ele traz artigos, assim, todos científicos, trilógicos, a maioria deles de autoria do Dr. Kepp, dos nossos psicanalistas também, professores que contribuem, nossas dentistas, nossos jornalistas. E nesses artigos, o Dr. Kepp tem tratado muito a questão de que a doença, seja ela de campo psíquico como de campo orgânico, a doença, ela tem origem dentro do nosso próprio interior. Quer dizer, em outras palavras, nós criamos as nossas doenças, basicamente. E as doenças que são incentivadas ou até estimuladas pelo meio ambiente, com os transgênicos, com as vacinas, com a poluição, elas podem, até certo ponto, em grande parte, ser neutralizadas pelo nosso sistema imunológico, nossos sistemas de defesa, que, devido ao estresse emocional, devido a causas psíquicas, energéticas, geralmente não está funcionando bem. Nosso sistema de imunologia, de defesa, ele não funciona bem. Em nenhum sentido. No sentido social, no sentido espiritual, no sentido psicológico, no sentido emocional. Nossos sistemas de defesa não funcionam. Então, nós estamos num mundo em caos. Hoje de manhã eu estava atendendo um cliente dos Estados Unidos, ele é professor de uma universidade americana em Nova York. E ele estava dizendo que a situação nos Estados Unidos é o caos, ele associou ao caos. E justamente o caos é o desequilíbrio energético provocado pela conduta invertida do ser humano. E que ele coloca isso no mundo e na sociedade. O Dr. Kepp está aqui conosco e temos aqui um grupo de colaboradores. E vamos tentar então desenvolver um pouco esse tema. Porque tudo o que o Dr. Kepp desenvolve, ele faz um processo de desinversão e um processo que a gente pode chamar de reconciliação. O ser humano se reconcilia com Deus, se reconcilia com o seu próximo, se reconcilia com a própria vida, ele se reconcilia consigo mesmo. E fazendo isso, ele se acalma, sua saúde volta ao normal. Então, vamos esperar que a humanidade se entere mais dessa consciência que a trilogia analítica está trazendo, para que a humanidade se reconcilie, inclusive se pare de agredir a natureza, né? Para a gente ter um mundo em paz e saudável. Dr. Kepp. Essa questão, por exemplo, do Obama, né? Obama é o presidente dos Estados Unidos. Eles dizem lá que o presidente da Síria jogou gases tóxicos, né? Matando, inclusive, um número muito grande de seres humanos e crianças. Então, essa ideia que Obama tem, que os americanos têm, de fazer guerra, eles falam fazer guerra para impedir isso. Mas a guerra em si, você estava falando aí na questão da reconciliação, né? Então, a guerra em si já é uma nova catástrofe. Então, qual a diferença lá se houve mesmo morte lá de seres humanos com esses gases? Qual a diferença de jogar esses gases na população e uma bomba em cima lá da Síria, né? Quer dizer, jogar bombas também. Então, notem, né, os ouvintes, que essa ideia patológica é uma ideia patológica de fazer guerra para resolver problemas. Pelo contrário, é a guerra o problema. Então, neste caso, não tem nada de jogar bomba lá para querer sanar assim, porque vai piorar, né? Como, por exemplo, lá no Iraque, tinha lá o Hussein, que, bem ou mal, havia um certo controle na população, né? O país ia, mais ou menos. Então, fizeram guerra contra aquele país, e agora? Agora aumentou lá a revolução interna entre as facções que eles têm, e o país está quebrado, está totalmente decadente e sem poder se recuperar mais. Então, estou falando isso, né? Que essa ideia é uma ideia invertida, como a Cláudia comentou. Então, o nosso trabalho se chama Trilogia Analítica. Analítica porque analisa, né, os fatos. E trilogia é porque esses fatos são vistos não só na questão científica pura, né, nos fatos aqui materiais, nos fatos aqui humanos, né, mas também nos filosóficos, né, na questão das ideias, do pensamento e mesmo na questão teológica, né, na questão do relacionamento do ser humano com Deus. Porque não pode haver, por exemplo, uma lei que seja aqui a ciência, uma lei certa, que não seja de acordo com a filosófica e também com a teológica. Então, o ser humano não é só um elemento científico. Tem que ver o elemento do pensamento e o elemento da emoção. Então, a questão da inversão é fácil ver, por exemplo, agora, nesse desejo de sanar um problema, jogando outro problema em cima, ou talvez até pior, que seria uma destruição maior do país. Agora, vocês têm, assim, alguns exemplos para falar sobre a inversão? Então, Dr. Kepp, essa questão do ataque que o Obama está planeando fazer contra a Síria é um exemplo claro de inversão, né? Inclusive um mau exemplo de dizer assim que todos os assuntos podem ser resolvidos pela violência, pela brutalidade, e não, como o senhor falou, pela reconciliação, né? Nada se resolve dessa maneira, né? É só piora. Eles falam em guerra cirúrgica, né? Guerra cirúrgica seria só como se fosse extirpar uma parte doente de um país. E eles bombardeiam crianças, supermercados, igrejas, tudo. O que que é isso, né? É uma total exemplo de inversão esse. Então, não se pode curar o mal, né? Com o mal. Então, a questão que nós cuidamos é justamente levar o ser humano a cuidar de todas as coisas, vamos dizer, pessoais, né? Da vida pessoal, da vida familiar, da vida do trabalho, com também a questão da sociedade, né? Da sociedade e até com a crença, né? Questão teológica. Então, O problema que sempre houve e sempre haverá é quando a pessoa trabalha, a questão, por exemplo, de aparecer defeito, né? Quem trabalha, quem faz alguma coisa, sempre vai estar de fronte de uma coisa errada que ele próprio praticou, o que existe na sociedade, o que existe assim na crença do ser humano, na sua maneira de pensar. Então, por que que atualmente nós estamos muito em contato, né, com a China? Por que que o chinês ele se tornou praticamente a máquina, né, a indústria do mundo? Todos os países que querem construir alguma coisa procuram a China, porque são eles que conseguem, né, produzir. Por que que aconteceu isso? É por causa dessa filosofia errada. Atualmente, né, falam que, até assim jocosamente, que o europeu é o mochileiro, né? Então, que incentivam o indivíduo para viajar. Mas o que que é isso, né? Viajar para quê, né? Ah, o mundo precisa é da ação, ação boa, né? Ação boa, o pensamento bom, vamos dizer, a estética boa. O mundo precisa ainda ser construído. O mundo não está construído totalmente como deveria. Nós vi não vivemos aqui num paraíso. Então, essa questão de achar que agora nós estamos num período de prazer é uma doença, né? A doença que veio da França e da Itália também, quando eles agora pregou a questão de viver pelo prazer. Então, o nosso trabalho trilógico é para desfazer essa ideia errada que, inclusive, o um indivíduo chamado Eduardo Bernet, que ele era sobrinho do Freud, ele levou para os Estados Unidos dizendo que o ser humano deveria experimentar tudo. E mais ou menos a ideia do Carl Gustav Jung, que o ser humano deveria misturar o bem com o mal. Por exemplo, ele deveria pensar no seu interior e descer nesse mal que existe e viver esse mal que existe para poder recuperar então o bem. Como se, por exemplo, depois de uma guerra, então viesse um grande período de desenvolvimento. Pelo contrário, né? A Alemanha nunca mais ela recuperou aquele grau de desenvolvimento que tinha. E se houver uma outra guerra agora, a terceira, se houvesse, né? Então, dificilmente o mundo iria recuperar do estrago proveniente. Por exemplo, a questão de Fukushima. Não foi guerra, foi uma questão desastrosa lá da natureza, né? Que as águas invadiram lá aquele produtor de energia atômica. Então agora as águas estão contaminadas, né? As águas dos mares. E não há meio de descontaminar. Então, o que que acontece aí, né? É que enquanto o ser humano fizer coisas no próprio prejuízo, como as usinas atômicas, por exemplo, ele não vai conseguir viver em paz. Nós estamos falando que a verdadeira energia que um dia haverá no mundo todo é essa que nós estamos aqui orientando para fazer motores, né? Usando a chamada energia escalar. Porque o Tesla, ele falou o seguinte, que existe uma energia que ele chamou de escalar, portanto, que essa energia poderia fazer as máquinas funcionar. Então, seria uma energia essencial antes da elétrica que poderia fazer todos os motores do mundo funcionar sem o dispêndio de gasolina, de carvão, de energia atômica. Então, é um grande passo que o mundo pode dar para se livrar dessa destruição que está havendo. Vocês querem falar alguma coisa? Então, eu estava lembrando, falando na inversão daquele ditado, né? Se você, até o senhor comentou isso, né? Se você quer a paz, prepare-se para a guerra, né? Então isso é uma grande inversão, né? Porque se você quer paz, tem que se preparar para a paz, né? E não para a guerra, né? E outra coisa interessante que o senhor mencionou da China, né? Eu estava lendo um ditado chinês, né? Que diz assim. É, ser bom não é falar sobre o bem, ser bom é fazer o bem, né? O que mostra a ação, né? Como a essência do bem, né? Então, veja que a China, praticamente a mentalidade chinesa é superior à do Ocidente. Eu quis comentar ainda desta questão destrutiva que o senhor Dr. Kepe comentou no início sobre Obama, etc., que tudo isso reflete a destrutividade que o ser humano tem no seu interior, mas maior parte das pessoas não percebem isto. Hoje de manhã eu atendi uma cliente que falou que ela sente um tipo de felicidade de ver o vizinho dela doente e sofrendo. E ela, vendo essa felicidade, ou não é bem felicidade, mas uma emoção, ela ficou horrorizada de ver como que ela pode ter esse sentimento tão má dentro. Mas quando ela conscientizou isto, ela sentiu um alívio, porque ela falou que, puxa vida, até agora eu só vi maldade nos políticos, mas eu agora vejo que eu tenho dentro de mim. Roberto Frascari, nosso engenheiro da Stop. É, eu também queria falar sobre a questão do caos, né, que eles tentaram aplicar na física também, porque os físicos diziam que o universo veio de uma explosão, então eles tinham que explicar como é que toda essa harmonia que existe no universo veio de uma explosão. Então eles quiseram dizer que, por exemplo, que da bagunça viria toda essa ordem, né? Uma coisa totalmente invertida que eles tentaram aplicar na física, que hoje em dia nem falam mais porque é totalmente impraticável, né? É, mas acho que todas as pessoas têm essa ideia errada, né? De que a pessoa precisa ir lá no fundo do poço, ficar horrível, mal, para daí subir. E não que quando a pessoa cai demais, ela nem consegue se levantar mais. Porque aí é uma ideia que a gente tem que entender que o mal, a doença, ela não tem existência por si, ela não é necessária. Ela é uma ausência do bem. Então é como ter um bolo, vai tirando um pedaço, outro pedaço, outro pedaço, aí chega no fim do bolo e diz: agora vai aparecer um bolo maravilhoso aqui no lugar. Quer dizer, é a ausência do bem. Então, quanto mais se retira o bem de uma vida, de uma pessoa, de um planeta, mais difícil se torna a situação. O que que o senhor queria falar? Ah, também, por exemplo, a gente sabe, por exemplo, um ciclo magnético, se você quebra, ele não volta, a não ser que você tem que dar um estímulo nele, né? Então, O se, ioiô, então, né, é, Roberto? O então, se ioiô é você, assim. é, então, não é bem uma ação e reação, né? É uma coisa inteira, né? Como o Dr. Isso. Kemp estava falando. Então, Então, agora as nossas. Temos mais aqui as nossas dentistas, né, da psicossomática. O que que vocês têm a dizer? eu queria dizer da inversão na sociedade da fluoretação das águas, né? Porque desde 82, com a revelação da trilogia analítica, já percebemos, né, que a cárie dentária tem uma origem sociopsicossomática, é puramente emocional. E a fluoretação das águas não dá nenhum resultado em termos de prevenção de cárie dentária e prejudica muito o ser humano em termos de saúde. Então, uma super inversão, é como uma superstição, né? Achar que um flúor, algo externo, vai prevenir cárie dentária, se ela tem causa Então, psicossocial. vocês escreveram um artigo nesse Stop sobre doenças da gengiva. Eu tenho uma cliente que ela falou: ah, me caiu a ficha. Toda vez que eu fico muito tensa, que eu tenho algum problema, minha gengiva começa a sangrar. Certo, Márcia? Certo, certo, porque as questões emocionais é que são a verdadeira causa das doenças bucais também, de cáries, doenças gengivais. A pessoa perde a proteção imunológica, altera todo o equilíbrio bucal por causa dessa questão, né, de medo, de raiva principalmente, né, contrariedade. E eu estava pensando essa questão, né, que a odontologia, não considerando essa questão emocional, se torna um caos, né? Porque em vez da pessoa se recuperar das doenças, tiram os dentes, fazem tratamentos inadequados, né? Como implante, clareamento. Então vai Faz o caos caindo na bucal. inversão, é verdade. Agora, a pessoa não aquilata a importância da harmonia da nossa boca. Pensa que os dentes são umas coisinhas pequenininhas que estão lá, que ajudam um pouco a mastigar, ou então para sorrir simplesmente, mas não pensam no poder dos nossos dentes, na importância energética dos nossos dentes, e que os Isso. nossos dentes, eles afetam todo o nosso corpo. Todo Isso é uma coisa organismo. que, quando vocês explicam nas palestras ou nas consultas que vocês dão, eu acho isso formidável, porque às vezes um dente que está mal cuidado, que está torto, que está dolorido, ele afeta o corpo inteiro. É uma coisa Verdade. impressionante. Então, o cuidado com a boca, com o poder, a força da mastigação, a energética dos dentes, isso é uma coisa fantástica. Como isso é importante. É verdade. Então, Que os dentes são, cada dente é considerado como órgão, então qualquer órgão que nós estamos com ele doente, o corpo inteiro está afetado. E a facilidade que os dentistas fazem de ficar arrancando é um absurdo, né? Porque é para conservar, é um captador de energia escalar, é saúde, afeta a nossa alma, né? Ficar então, afetando, isso é importante a arrancando os pessoa dentes. perceber que não é a mesma coisa ter um dente normal, natural, e ter um dentinho postiço, uma dentadura, um negocinho lá do que é Titânio, material? Qual é o material que põe titânio. lá? Titânio, ou seja lá o que for, aquela Ah, postiça que eles põem, amálgama, uma. resina, Um dente novo plástico, que a pessoa põe de resina. implante, esses materiais artificiais. Sim. Tira o natural, o órgão natural, para colocar lá um negócio que é totalmente morto, artificial e prejudicial. Então é como cortar um pedaço, cortar um estômago, cortar um braço, corta uma perna. Eu acho que vocês precisam fazer um artigo no jornal Stop mostrando a importância do dente no complexo do organismo do ser humano, porque ninguém sabe disso. Ortiz, estamos terminando o nosso programa, o nosso jornalista. O que que o senhor quer dizer a respeito disso? Se tem alguma coisa para contribuir hoje? Eu estava pensando na nossa conversa sobre a física, que tem que haver uma complementaridade de movimento. Então, por exemplo, no caso, da roda, eu estava imaginando a roda. Quando um lado desce, o outro sobe. Aí o Dr. Kepp falou do sentimento e pensamento. Quando você tem um sentimento aqui, ele está impulsionando o pensamento do outro lado. Se você quiser ficar só de um lado, você para o desenvolvimento. E aí, no caso da odontologia, eu vejo da questão, por exemplo, que a psique forma o organismo, e o organismo é um complemento ao outro. Se você quer ficar só no corpo, você bloqueia a inteireza do ser, né? Então você não consegue. Então é aquela questão, na medicina, a odontologia psicossomática trata não só do dente, trata do doente também, né? Isso que eu estava pensando. Porque o ser humano é uma energética, né? Então, ele tem parte dessa energética é condensada no tempo e no espaço, mas é uma energética. Por isso que quando às vezes faz uma cirurgia e tiram um órgão, aquele órgão continua doendo, porque a energética dele está ali, continua ali. É a mesma coisa com dentes ou qualquer coisa, né? E com seres humanos, né? Quando a gente perde um ente querido, que a gente tinha uma ligação energética muito forte, evidentemente que essa falta energética que aquela pessoa traz é muito intensa, mas principalmente porque o ser humano nega a espiritualidade, é muito materialista. Então, a gente fica só no aspecto da contração, só o que é sensível, só a matéria, só isso é que existe, né? Agora, o principal, que é o espiritual, com o que a gente, o mais forte, a gente é retraído. O ser humano se retraiu, desconfia. A desconfiança do bem, a desconfiança de Deus, foi o que nos fez perder a felicidade, né? E faz até hoje. Então, Gostaria de dar para vocês de novo o nosso telefone. Nós somos da Psicanálise Integral ou Trilogia Analítica, escola criada pelo psicanalista Norberto Kepp. Nós estamos na Avenida Rebouças, mas telefone para 3032-3616, 3032-3616 ou acessem o nosso site www.stop.org.br. Até a próxima.